Nerdopoli.com.br apresenta Nerdopoli Cast. Bom dia, Nerdopoli, está começando mais um Mulher Maravilha Cast. Eu sou Marcos, o Gênio do Mal, na companhia de Eduardo, Esquadrão Suicida Coço. Eu sou o Caju, que vou pisar na sua cabeça. Magaren, Colossal, Wellington, errei, mas tudo bem, vai. Ligue já. Eu não entendi a piada, tá. Essa semana... Eu li, mas não entendi a referência. Ligue já. Tony já, que a gente falou. É aquele... Tá... É o Walter Mercado, você lembra? Entendi. Tony já. Ligue já. E o Walter Negado, ligue já, quer saber se eu... Walter Mercado. É, pior que o Walter Mercado, só o Henrique Cristo, né, cara? O Henrique Cristo é muito genial, cara. Eu não sei se ele é comédia ou se é de verdade. Hoje eu ouvi no podcast os caras falando que o Henrique Cristo é tipo o cosplay mais famoso do Brasil. Com certeza. E é cosplay full time, cara, nunca vi ele com outra roupa. Bom, hoje nós vamos falar das notícias aí dos últimos sei lá quantos dias, né? Porque a gente andou atrasado. Mas é isso. De umas duas semanas atrás, uma semana. Peraí. Sei lá. Tinha um monte de notícias pra falar, a gente pulou um monte. Tava mais desatualizado que o meu computador aqui. É que eu não quero cometer o erro. Quando eu vim falar que a Fox tava saindo da Sky, tinha voltado, né? Tinha voltado e saído umas três vezes já. Sim, mas agora ficou pra valer. É, até o ano que vem, quando vencer o contrato, né? Vai ser um mimimi forever, cara. Vou continuar assim. Então tá, vamos para a breve vírgula sonora e voltamos com o nosso colossal podcast, Wellington. Colossal? É. Genial. Um podcast em dose dupla, entendeu essa? Um podcast genial. Um podcast suicida. O que mais que nós tivemos aqui? Um podcast Ridley Scottiano. Pronto. Podcast regravado. Podcast Dr. Wu. Um podcast que teve mais Homem de Ferro do que o necessário. Ah, com certeza. Tamo já. Vamos lá, gladiador. É um podcast gladiadorento. Chega, né? Tchau. Que volta do inferno, tchau. Ouvindo podcast, o melhor agregador de podcast do momento. Acesse agora ouvindopodcast.com.br e descubra o universo podcast. Uma semana de notícia no Nerdopoli. Na verdade, a gente tá um pouco atrasado, né, Magari? Estamos atrasados. O mago nunca está atrasado, ele sempre chega na hora. Exatamente. É verdade. Então, começamos como sempre com aquela classe de notícias que nos leva a lugar nenhum, mas que a gente precisa aí pra encher a linguiça do programa, né? Música. Music. Confusão durante um show termina em 2 mortos na Argentina. Vítimas foram pisoteadas durante um show do cantor do cantor índio, vamos lá, Magaren. Solaren em Olavaria. O público era de 550 mil pessoas, de acordo com o jornal La Nación. Foram 550 mil pessoas para ver um índio, é isso? Pra você ver como o cara é famoso. Olha, a gente precisa ouvir esse cara aí, ô Magaren. Índio. O índio, o único índio que eu conheço é o que já jogou no Corinthians uma época. E é melhor não ir no show pra não morrer, né? Agora eu fico pensando de onde que ele tirou essa notícia, né, cara? Lá da Argentina. Índio Solari não é o nome dele, não. Ele não é um índio? Eu tô viajando foda. Sei lá, tá aqui o do cantor Índio Solari. Agora, se ele é um índio, ou se o Índio Solari é o nome dele. Não é. Independente, ele é tipo o quê? Ele é tipo um Luan Santana? Não. É tipo uma Santana aqui, uma Marília Mendonça, um... Que diabo é isso? Sabe eu, de nada, né? Eu pensei que era tipo aqueles peruanos que tocam gato e vendem CDs na rua. Gato não é... Eu não lembro o nome, né? Gaita, isso. O preconceito... O preconceito rolou foda agora com o Eduardo, né? Falou que o cara era peruano, ele imaginou tipo um... Um índio com aqueles negócios faz, que faz barulho fino. Flauta, é. Com poncho do lado, né? Nossa, o cara tem 68 anos já. Nossa. É tipo um... Um Roberto Carlos. Exatamente, que eu ia falar. Roberto Carlos é argentino. De novo aqui, Guns N' Roses vai fechar a noite que terá The Who no Rock in Rio, Magari. Magari não vai no Rock in Rio. Terá quem? O The Who. Quem? The Who. Ah, entendi. Entendi a referência. Entendi. Já comprou seu ingresso pro Rock in Rio, Magari? Ó, oh, Rock in Rio? É. Nem de rock, nem de Rio eu gosto. Ah, que isso? Então você é pagodeiro? Nem de música eu gosto. Acho que eu já falei isso algumas vezes aqui. E pra finalizar, o Green Day, que é uma banda que eu gosto de um álbum. Aliás, eu acho que ele já só tem um álbum, né? Não, tem vários. Fará shows no Brasil em novembro. Eu gosto só do América Idiot. Ah, é bem legal, eu gosto também. A música deles. É meio punk rock, mas... Acho que depois eles erraram a mão pra foda pra caralho. Mas é estilo dos caras, né? Mas eu gosto de várias músicas deles, cara. Eu tenho até os melhores pra ouvir no pendrive no carro. Muito bom. Eles farão um show em São Paulo. É, tem shows reservados em Curitiba. E algumas outras cidades podem incluir a turnê do trio do Green Day, né? Do Dia Verde. É uma banda aí que dizia no começo, não sei como é que tá hoje, que era uma banda de protesto. Não sei, não. Minha referência dele é no filme dos Simpsons, né? Que eles afundam e morrem. É, exatamente. É no filme, né? É no filme, isso, exatamente. É o filme. Bom, em cinema... Ou a gente deixa cinema por hoje? TV. Tem mais coisa, né? É, vamos pra TV, porque cinema tem, né? Televisão. Vamos ver aqui. Nosso editor tá trazendo aqui as notícias, né? A 50 megas, diz a operadora. This is Us, Milo, Virgin, Miglian, Mandemore e... Quem é o Dudu? Vamos lá, Dudu, sua vez. Meu, deixa eu pegar o nome dele, porque é muito difícil. É, Ventimiglia. Ventimiglia. Ventimiglia, é. Ventimiglia, Mandemore, Dan Forgeman prometem montanha-russa emocional no fim da temporada. Eles são os criadores da série This is Us. Na verdade, é o ator principal, né? Ele já não, como se não fez a gente chorar já, né? Como fez a gente no episódio 18 a gente vai chorar e se matar, o que quer assistir? Eu conheço ele só do Heroes. Cara, eu vou falar pra você, Magari, essa é uma série Água com Açúcar foda pra caralho. O primeiro episódio, ela é Água com Açúcar, sabe? Ela não tem super-heróis, explosões. Só tem drama, choradeira. É drama, choradeira. Mas ela é tão bem feita, Magari, que você quer, assim, o primeiro episódio é muito foda. Quando você não sabe da história, sabe? Quando você não sabe o que tá acontecendo. Quando você descobre o que acontece, fala, caramba, não tava percebendo isso. Muito bom, meu. Então, assim, é uma sériezinha tipo o filme lá... Pra mim parece o Toque de um Anjo, mas pra realidade, assim. Dessa tipo série aqui, eu só ouvi falar, teve umas semanas atrás aí, que eles estavam filmando num lugar lá nos Estados Unidos, lá numa rua. Aí eles olharam pela janela de uma casa da rua, o cara tava assistindo a série. Eles foram lá e bateram na porta do cara. Da hora. Tá assistindo nosso show aí, ó. A gente tá filmando aqui. Cara, é muito boa a série, Magari, muito boa. É Água com Açúcar. Ah. Mas ela é feita de um jeito muito foda. Só pra você ter uma ideia, tem um personagem gêmea que ela é obesa, né? E tem o drama dela tentando emagrecer, acaba que vai fazer cirurgia de estômago. E a atriz que faz a personagem se comprometeu em emagrecer junto com a personagem. Então, assim, pra dar mais veracidade. Eu gosto da série pra caralho. Não acontece nada de superpoder, essas coisas, né? Que agitam as coisas. O que eu gosto dela é que tem várias. Tem que contar, né? Tem várias linhas do tempo, assim. É tipo Kamen Rider Kiva, que tem o tempo antigo, o tempo futuro, e é tudo conectado, assim. É meio divertido assistir, e tem possibilidades mil do que pode acontecer. Que tem personagem que apareceu uma cena, depois pode explorar mais ele no futuro. Já tem a segunda temporada já garantida, e a série tá fazendo muito sucesso agora. É, então, tem personagem que você sabe que já morreu no futuro, mas você não sabe como, porque não foi contado ainda. Nossa, quer saber até agora, cara, tô curioso. É, e eu não sei também. Bom, segunda temporada, Magaren, de Preach, ganha data de estreia. Você tá acompanhando essa, ou Magaren? Assisto, sim. Assisti a temporada. É boa a série? É legal. É legal. Nossa, é uma série bom que você fica esperando o próximo episódio, mas é legal de assistir. Eu fiquei esperando o próximo episódio, mas segunda temporada parece que vai ser um tipo road TV no road movie. É porque agora, não sei se vocês chegaram a ler os quadrinhos, mas apesar dela ter bastante diferença dos quadrinhos, a primeira temporada termina no momento que a primeira HQ começa. E a partir de agora ela pode ter mais referências aos quadrinhos. É, porque parece uma introdução mesmo dos personagens, pra ver como funciona. E eu gosto muito do trio principal, cara. Isso é muito foda. Ah, sim, sim. Bom, então, Magaren, explica pra galera que não sabe, em poucas palavras aqui, o que é o Preach? É da Vertigo, se não me engano, né? É, da Vertigo. Preach era como o próprio nome diz, ele é um pregador, um padre. Não é padre, é um pastor. Sim. Não sei qual, eu não entendi religião pra saber. É um desses caras aí. É um pastor, assim. É um sacerdote. Sacerdote, pastor, padre, o diabo acota. E ele tem o poder da voz de Deus. Ou seja, ele pode usar a voz dele pra fazer todo mundo obedecer o que ele fala. Entendi. Mas o legal é que, apesar dele ter essa voz, ele raramente usa. Ele sempre resolve as coisas na porrada e fala, putz, eu podia ter mandado ele fazer isso. E às vezes ele usa, mas sai meio errado do que ele falou. É meio deturpado, muito legal essas partes. Não tem um poder assim no Jessica Jones? Ah, o Jessica Jones é o vilão principal, que é o Dr. Who lá. E é o mesmo poder, no final é a mesma coisa que ele faz, igualzinho. O poder da persuasão. Então você tá empolgado pra segunda temporada, então? Sim. É legal. Eu tô 19 de junho, agora 2017, vai estrear. Eu tô louco pra assistir, cara. Então tá certo. Bom, na sequência dos acontecimentos, nós temos então a nova animação do Godzilla da Netflix. Chegará ainda este ano, Magaren. O Magaren se empolga com tudo do Godzilla, menos com o último filme, né? Teve o último filme? Tá, entendi, Magaren. A Netflix, junto com a Polygon Pictures e a Toho, acho que é assim, né? Isso. Planeja o lançamento mundial da animação Godzilla para este ano. Acho que eu já vi até um teaser, se não me engano. Não tem? Já? Não sei, não me deu trabalho. Estou meio de mal com Godzilla. E tem que lembrar que é um anime, cara. É escrito pelo Gei Urobuchi, que fez Madoka Mágica. Então deve ser um roteiro muito bom, cara. Mas eu acho, Magaren, que o Godzilla aparece? Ô Magaren, mas eu acho que o Godzilla, assim, eu gosto, diferente de você, eu gosto do filme do Godzilla, sabe? Mas eu acho que ele na animação, as possibilidades são infinitas, né? Ah, sim. Desde que ele apareça. Não, sim, com Magaren. Certeza vai aparecer muito, não vai ser escondido, porque a animação tem que mostrar ele, cara. No final de filme que tem que gastar dinheiro. O filme também, eles tinham que mostrar aí. É, mas a diferença de dinheiro é, obviamente. Mas é que o estilo daquele diretor é esse. É aquele filme do o Monsters, né? Que é do Grant. Ele também não mostra nenhum monstro no filme. E o nome do filme é Monstros. Então ele é chegado em propaganda enganosa. Eu não sei, ele gosta de. É igual tinha o. Tinha que ser igual o King Kong, que ele aparece de todo lado, dá porrada, ele aparece na tela, o filme inteiro. E por falar nisso, Magaren, valeu a expectativa? Valeu. Bem legal. Não é aquela coisa, meu Deus, eu quero ver de novo assim que eu terminei de ver, mas divertiu as 2 horas lá. Né? Só quero falar uma coisa, que essa Toho faz um pedal Yamamushi, sei lá o nome, como é, algum anime de ciclismo, eu gosto dela, acho ela bem legalzinha. Então eu espero que a animação seja bem legal, também interessante. Você sabe a minha opinião sobre animes de esporte, né? Não vou falar de novo. Assim, eu não quero saber, isso é chato. Você gosta, Magaren, de anime de esporte? Super campeões, tá certo. Ó, bom gosto ele, cara. Tá bom. Ó, você tá pulando uma notícia, eu vou falar pra você. Ó, notícia. Young Sheldon, a CBS confirma a temporada completa do spin-off de Big Bang Theory. Que vai ser com o Sheldon mais novinho, assim. Tem até um menininho já contratado. Então vai ser... Mal posso esperar pra perder. Como a audiência da principal é alta, eles querem ganhar mais audiência com essa segunda... Com o spin-off, cara. Eu não gostei da ideia, não. Vou assistir pra ver, mas eu odiei a ideia. Bem, vamos ver porque. Na verdade, o legal do Sheldon é quando ele conta as coisas que acontecem com ele quando criança e você só imagina. Aham. Né? O nome da série vai ser Small Bang Theory. Small Bang Theory, é, pode ser. Young Sheldon, será que vai ser o nome? É, Jovem Sheldon. Ah, mas aí vai ser igual o Gotham. Aí vai aparecer o outro pequeno, vai aparecer o outro pequeno, vai aparecer todo mundo pequeno, daqui a pouco tá todo mundo lá na série de novo. Mas é normal isso, fazer spin-off, meu. E eu pulei porque eu não vi. É porque não tinha figurinha, tudo bem. É, eu acho que foi isso. Bom, primeiro e eletrizante trailer da 10ª temporada de Doctor Who, que eu preciso mesmo pôr em dia. Eu ainda tô no Putz, cara, esse trailer é animal. Antigo. Pô, meu, esse trailer é muito animal, cara. Tem muita coisa louca. Uma nova companheira pra o Doctor. Eu acho que vai ser bem promissor. Vai ser útil. Você não vê esse cara novo, ele vai sair depois da temporada. Vai mudar pra um outro cara. E o pessoal tá na expectativa que seja uma mulher agora. É, tem campanha que seja uma mulher, assim. Ou até um ator negro. Eu não sei, eu falei no doutor anterior, sabe? Que antes desse. Esse é bom também? Eu gosto dele, tem gente que não gosta muito, mas o Capaldi eu achei ele bem legal. Eu gosto da interpretação dele bem diferente das outras, mas eu acho interessante ele. Ele é canastrão? É, quando tem que ser ele é, cara. Entendi. É porque o doutor ele é canastrão, né, de certa forma. Ah, sim, depende do ator. Se o ator tiver esse Q mais canastra, ele põe no personagem. Afinal é feito pra isso, a troca de atores é pra cada um fazer seu estilo pro cara, pro personagem. É, mas eu não vi esse ainda, né? Mas o meu anterior é o favorito é meu anterior. O anterior é esse, sabe? É que o cara que era o inimigo da Jessica Jones? Esqueci o nome dele, pô. Não, depois desse, eu vou achar aqui. Ele é da nona temporada. Que ele tá no Orgulho e Preconceito Zumbis. Acho que é esse mesmo. Que ele tem um orelhão, um cabelo isso. Grande. Eu não tô lembrando o nome de ninguém, cara, tô mal. Nem eu também não tô lembrando, é porque eu não esperava também falar dele. Calma aí, Doctor Who, 8ª temporada, acredito. Deixa eu ver aqui. 8ª, acho que ele é da 8ª. Ou esse cara aqui já é da 8ª. Da 8ª. Não, esse maluco aqui já é da 8ª. Então, é o cara que tá no Exterminador do Futuro lá? Não sei, ó, ele é da 7ª. Caramba. Eu nunca assisti esse seriado, acho que eu sei o nome do cara, não é Matt Smith? Isso, ele mesmo. Matt Smith. Eu já tava aqui abrindo a página. Valeu, então, você tem memória boa. Esse é meu favorito, esse ator. É meu Dr. Who favorito até agora, eu não vi o Capaldi ainda. Bem, depois você vai ver e depois você dá a sua decisão. Ok, então. O que, que mais nós temos aqui de notícia de TV? Game of... Ah, meu Deus do céu. Só uma dúvida, antes de eu falar da notícia do Game of Thrones, que agora eu acompanho, esse ano acaba? Não, ano que vem. Que falaram que vai ser 6 episódios, mas vai ser a batalha final, então vão gastar muita grana. Então diminui o número de episódios pra investir mais. Vai ser uma única batalha, é isso? Não, pra última temporada vão ser 6 episódios. É, mas a batalha final, que todo mundo deve se unir agora pra ver quem vai ser o... É, pra acabar logo, pra ver quem que vai ficar com o trono, né? Pra não fazer igual a Netflix, que faz série de 3 episódios e joga metade da temporada no lixo. Tem que lembrar que a 7ª temporada vai estrear 16 de julho desse ano, cara, 2017. Ainda bem que adiantaram, né? Tô louco pra assistir, cara, tô maluco. Como assim, Magali? 16 de julho. Como um dos meus. É, eu tenho 2. Ah, eu também tenho 2, eu tenho 20 e 31 de julho. É, então eu tenho 14 e 16. 2 como assim, porra? Eu nasci no dia 14, só que eu fui registrado dia 16. E eu nasci no dia 31, fui registrado no dia 20. Eu fui registrado antes de nascer. Caramba. É. Que criou isso? Na verdade, eu sou do Nordeste, então eu acho que minha mãe não sabia muito bem qual dessas datas eu nasci e chutou. Mas alguma coisa entre dia 20 e dia 31. Mas tá registrado, tá bom, cara. O meu é que o dia 14 era um sábado. Uhum. Aí meu pai foi registrar na segunda, só que ele foi meio bêbado e esqueceu de falar que eu nasci no sábado. Até gente que registra depois de 3 anos, mas não faz aniversário duas vezes. A minha mãe falava que meu avô deixava nascer uns 3, 4 pra registrar tudo. Eu não sei nem se eu tenho a idade que eu digo que tem, pra falar a verdade. Eu posso ter sido registrado também uns 5 anos depois. Caramba. Bom, Game of Thrones é de Shira, acho que é isso. Participará da 7ª temporada da série. Quem que é esse cara, Dudu? Ele é um cantor bem famoso, cara. Tem umas músicas dele que eu gosto bastante. Bem famoso. É. Tem músicas com ele de filme, tem videoclipe com filme, tem várias coisas desse cara. Então famosíssimo. E não é a primeira vez que ele faz série de TV. Ele já fez, participou de Bastardo Executor, sei lá como se fala. O Bastardo Executor e Sons da Anarchy também. Bom, valeu aí a notícia só por citar as temporadas de Game of Thrones, né? Sim, é por isso mesmo. É, como não tem nenhuma notícia, na verdade deve ter notícia de literatura, mas nós não preparamos. Eu queria citar aqui rapidinho que essa semana eu assisti Animais Fantásticos e Onde Habitam. Oh, muito bom, cara. Adoro. Eu tenho alguns comentários, vou usar aí o canto da literatura, né? Não, diga. Não é, é cinema, mas vamos lá. Eu achei o filme bom, só que para um filme que eu acho que tem a tendência de trazer novas pessoas, eu não achei que foi feliz nessa parte. Tipo assim, eu me perdi um pouco antes de me situar. E até agora tem algumas coisas que eu não entendi. Diga. Momento spoiler. Por exemplo, eu não entendi a aparição do Johnny Depp até agora. Ele era o cara do mal, o que tava todo mundo procurando. Ele que é o bandido que quer fazer a guerra com os que não são trouxas, não lembro o nome, não Magic, alguma coisa assim. É que não ficou muito claro. Na verdade, assim, eu entendi que eram animais, né? Tipo, animais fantásticos. Eu entendi que aquele cara cuidar dos animais, mas eu não, como eu não conheço Harry Potter nem em cinema nem em livros, eu demorei um pouco e até agora eu tô meio perdido no universo em que o Animais me apresentou. Que Animais Fantásticos, na verdade, é o livro sobre os animais que existem no universo do Harry Potter. E daí fizeram uma história em torno disso aí que não tem no. É tipo fosse um manual guia, assim. Tipo uma enciclopédia de que tem de animais, o que eles fazem. Mas e os animais pra adaptar. Eles falam do universo do Harry Potter, né? E aí, como eu não conheço, eu acabo me perdendo em alguma coisa. Mas essa parte agora, que é Estados Unidos, ninguém conhece. A autora J.K. Rowling, que ela falou que tem até a escola no Brasil, que é a principal da América do Sul. Então ela tem uma coisa que não tá no livro, né? Ela fala em entrevista, e agora ela tá fazendo roteiro agora, ela tá criando um universo a mais. Como nos Estados Unidos agora. Ninguém não tem mesmo. Mesmo assim, é um universo novo. Mas ele carrega coisas do universo antigo que eu não compreendo, tá entendendo? Ah, você não assistiu o resto, quer dizer? Não, eu assisti o filme inteiro, eu não assisti nenhum Harry Potter, pra você ter. Ah, tá, tem que entender que tem um universo, ele faz citações, tipo, da escola Hogwarts, que você não assistiu, não sabe o que é, né? É mais ou menos como a minha esposa ter assistido Star Wars, sabe que tem um passado, mas não conhece ele? É, mas o Star Wars foi feito pra. O primeiro de cada trilogia é feito pro cara já assistir, e tem uma coisa pra ele entender. Já isso aí não, isso aí já tem que ter uma bagagem. É para os fãs dos livros de Harry Potter que cresceram, então é uma coisa mais adulta, assim, que é por isso que ele tem essa alteração. Mas tem que conhecer o material mesmo, é feito para quem conhece realmente. É, mas no conteúdo geral o filme é bom, o 3D não me aglide, porque aparecem muitos animais, né, fantásticos, né? Parece. E o 3D é muito bem feito, então valeu a pena ter assistido. Magari, conhece? Não me deu trabalho. Okay. Ele não vai gostar porque ganhou Oscar de figurino, então ele vai odiar. Olha, vamos lá, né? Pediu o Magari. Certo tempo atrás, teve o show do Oscar, né? Inclusive, tem até o problema lá que eles deram o Oscar pra pessoa errada e tudo mais. Né? Pras pessoas erradas. E aí, o mundo inteiro, até eu vou falar tudo que eu falei, o mundo inteiro, e inclusive tá aqui, ó, a próxima notícia, né? Ficou os decenautas, né? Ficaram empolvorosos quando o Esquadrão Suicida ganhou o Oscar de melhor figurino e maquiagem, né? Maquiagem. Não. Que eu discordo, mas tudo bem, não vou entrar nesse mérito. Mas já tinha ganhado prêmio de maquiagem, então. Aí tudo bem. O senhor Eduardo Costa Magari jogou assim no grupo, nesse tempo particular, sabe? Chupa Marvetes. Agora você veja bem. A Marvel não tem Oscar, hahaha. Agora você veja bem, aí eu coloquei no grupo assim, ah, beleza, agora que o Esquadrão Suicida ganhou o Oscar, ele é o melhor filme do universo. E a gente tá falando disso aí quase um mês depois e o pessoal já esqueceu, né, Magari? Ah, teve Oscar? Ninguém fala mais disso. Eu não gostei do Oscar, cara, vai lembrar disso. Cara, então assim, não, o Oscar, pra quem, eu respeito quem gosta do Oscar, quem leva em consideração, eu mesmo não levo, mas... É a mesma coisa que eu falei do Mad Max. Ganhar um Oscar técnico não faz o filme melhor. Só faz ele bonito, talvez. Não só mais, fazer, né? Ele bem feito, só isso. Ah, sim. Que não é o caso do Esquadrão Suicida, porque ele. Eu gosto do filme, mas ele não é bem feito. Não, não é, mas ele ganhou já prêmios, tinha ganhado outros prêmios de maquiagem, então isso era normal, cara. Sabe o que o Esquadrão Suicida me lembra? Sabe, Magara, quando você vai naquelas peças de teatro de escola, que as crianças tentam se preparar, mas não conseguem? E aí a peça de teatro sai aquela bagunça, mas no fim você dá risada e fica feliz? É o Esquadrão Suicida. É? É. Tô feliz? Não lembro disso. Tá. Bom, Esquadrão Suicida 2 contrata a roteirista de A Lenda de Tarzan. Meu amigo Dudu Corso, o que isso muda na história do Esquadrão Suicida no cinema? O problema é que o roteiro de Tarzan, eu gostei desse filme, mas ele, o roteiro não é muito bom, cara. Se o Corso tá criticando alguma coisa, que o filme é uma bosta. E tem a Margot Robbie, tá nos dois filmes. O cara fala, olha, pode o cara... Pode estar onde ela quiser. Se ela quiser ficar aqui em casa, eu não reclamo. Deve falar, um roteirista medíocre pra um filme medíocre. Daí falei, então tá bom. Nem discordou, né? Não. Tá, ok. Vamos lá aqui. A gente falou já a cota de falar mal da DC, porque eu dei a chance, Magari, pro Dudu defender e não rolou, né? Não. Não, e quando eu falei que ganhou o prêmio, não quer dizer que o filme é bom, só falei que ganhou o prêmio, acabou. Não tem mais nada por trás disso. Pai em dose dupla. Se vamos falar de prêmios, teve um filme aí que ganhou um zilhão de prêmios. Só que é uma certa framboesa aí. É verdade. O Batman vs Superman ganhou prêmio pra caralho, né? É tudo frescura dos Tate Chata. Pois é. Na verdade. Ganhar o Oscar não é. Ganhar o Oscar é mérito. Ganhar o framboesa é. Mas o framboesa é uma coisa zoada, de feito pra zoar, cara. Não é uma coisa pra levar a sério. Eles mesmo falam. Você sabe, ô Magari, eu acho que o pessoal pega muito no pé, na verdade, do Batman vs Superman. Ele não é um filme. Não, o melhor filme, eu falei, do mundo. Ruim. Ruim de abacote que eu quero. Eu quis cortar meus pulsos depois de eu assistir foi o Esquadrão Suicida. O Batman Superman não é ruim igual o Não é ruim, fala, não. Ele tem um. Ele é meio arrastado, mas no fim das contas é um filme bom, sim. Não, bom não. Não cheiro que é bom. E com essa opinião, o Esquadrão Suicida ganhou o Oscar e o Batman Superman ganhou o Framboesa. E você achou que é menos ruim. Não faz o menor sentido, né, cara? O Esquadrão Suicida não ganhou o Oscar, foi o Oscar que perdeu o Esquadrão Suicida. Entendi. Eu acho que essa seria a segunda vez na noite que falavam não, a gente deu o prêmio errado e acabaram deixando pra lá. É... Bom, Pai em 12 dupla 2 terá o lutador John Cena! Yeah! Mel Gibson e John Legault. Litigo. No elenco. Eu assisti o Pai em 12 dupla, né, o primeiro. Eu adoro, cara, é muito engraçado. É um filme muito bom. É o cara que se separou da mulher e aí o ex-marido, né, que é pai da criança... Então fica aquela disputa do padrasto com o pai, ô Magari. É uma comédia, né? É. Eu sei que você não ri. Eu dei risada. Eu dei a comédia. Eu estou dando risada aqui, você não tá notando. Eu sei que você não sorri, Magari, normalmente. Mas é um filme legal. Aí na sequência aí, vai ter o John Cena, que eu não sei, vai ser o quê? O terceiro pai, talvez? Que ele aparece no final do filme, primeiro filme, daí ele vai continuar com esse papel. É porque parece que é assim, tem um padrasto... E tem. Nossa, o... Will Ferrell. É. Ou seja, não vou assistir. Eu não lembro, Dudu. Eu sei que tem o padrasto e o pai. Aí isso. O John Cena é o padrasto de alguém, né? Eu não sei, não entendi muito bem. Acho que não lembro, acho que é algum vizinho, cara. O que pode que o Mel Gibson e o John Lithgow vão ser os avós das duas famílias. Que, aliás, o Mel Gibson tá de volta agora, vamos ver agora. Já foi dedicado ao Oscar. Vou marcar aqui na minha listinha de. Não posso deixar de perder. Marcos, você conhece o John Lithgow, quem é? Ele faz filme de comédia, ele faz filme de vilão. Eu não tenho certeza, acho que ele é o vilão do Risco Total com o Stallone. Esse cara é muito foda, meu. Ele é muito premiado. Aqui. Ah, sim. É o pai no. Como é que é o nome lá? Primeiro, Planeta dos Macacos. Ele tem cara de vilão do 007. O dono lá do macaco lá do. E do primeiro do remake não. Novo? Ah, do remake, mas eu tô falando do outro lá do. Do Hóspede das Bananas lá, como que é o. O Hóspede do Barulho. Ah, do Hóspede do Barulho, acho que. Eu não sei quem que é banana. É Tigão, cara. É o Hóspede que é banana, é isso sim. É uma coisa assim. Bom. Ah, sei lá. Ainda em cinema. É. Ridley Scott, né? Quer fazer a sequência de Gladiador com Russell Crowe. Antes, deixa eu só dar uma lida aqui, ó. Se você é fã, o Ridley Scott Dessa vez o diretor do produtor anda ocupadíssimo. Ele está. Ridley, fala certo. Ridley Scott. Ridley Scott? Ele Scott! Tá ele é o carro agora! A 12 projetos para 2017: Alien Covenant, Blade Runner, 2049, Assassinato no Expresso do Oriente, blá blá blá blá, e por aí vai. E, só que é o seguinte: há um tempo atrás, eu até coloquei uma matéria no blog, deve estar por aí. É, o roteiro do Gladiador, quando saiu o Gladiador na época, né? Uhum. Que foi um sucesso e tudo mais. O roteiro da sequência mostrava ele como um imortal. De alguma forma, Magari, ele ganhava o poder, né? É, de fato se tornava um imortal e acabava por vir parar no final do roteiro. Falava que ele vinha parar como chefe de segurança na Casa Blanca. É, depois eu vou procurar. Posso? Aí. Posso falar um negócio? Pode. Eu nunca nem assisti Gladiador. Ó, existe o roteiro do 2, cara. Eu li e falei, caramba, eu queria ver isso na tela, pô. É sacanagem, o pessoal é muito chato. É? Ele vai pro inferno, tem que caçar demônio, cara. Ele volta. É isso, cara. Sensacional. Não. No que eu vi, ele simplesmente volta e é imortal, ponto. Não, eu vi que ele caça demônio, que ele é incumbido dessa coisa, daí ele volta. É isso. Bom, a gente tá na mesma vibe, porque de qualquer forma é um negócio meio espiritual, né? Sim. Uma coisa que o primeiro filme é muito sério, cara. Isso eu deturparia muito o personagem. Mas eu gosto de coisas zoadas, assim. Mas acho que o Ridley jamais faria esse roteiro. Deve ser um. Não, roteiro. Eu falei outra coisa, meu, mas eu queria que fosse aquele. Que seria outro casting, outro diretor e tudo mais. Nossa, mas ia ficar muito zoado ele imortal na Casa Blanca. Nossa, ridículo. Magari, algum comentário? Não. Muito bom o comentário. Obrigado, Magari. Johnny. Vou comentar o quê? Nunca viu, né? Nunca vi. Não sei quem é. Tem raiva de quem viu. Okay, não, desculpa, não tem raiva de mim, não. É. Johnny Já? Tony Já! Tony Já vai estrelar a versão asiática de Os Mercenários. Yeah! Nunca tinha ouvido falar desse ator. Ele é muito bom, cara. Eu já vi. Deve ter ouvido falar. Ele fez aquele filme. Ele tem 3 filmes que. Como que é aquele? Ong Bak. O Protetor em 2, ele é vilão do Velozes e Furiosos 7. É por isso que eu não vi ele. Eu vi o primeiro, o Ong Bak, aí e vi ele no Velozes e Furiosos 7. Ele luta pra caramba, meu, hein? Nossa, animal, muito bom. Eu gosto muito dele. Trapalhões. No Ong Bak lá, é legal que ele dá o soco, tipo, sabe aquele estilo dos Trapalhões que ele fica repetindo a cena 3 vezes? Mas é porque ele usa sem dublê e tá na porrada de verdade, cara. Tem uma cena que ele quebra uma luz lá em cima de um poste, ele sai voando, de verdade ele quebra. Então, tem vários ângulos, cara, aproveita pra mostrar. Só porque ele faz de verdade, precisa repetir a cena. Claro, esse tipo de filme que fizeram, tem muitos filmes assim que é real. Então repete várias cenas, vários lugares, e depois no fim do filme aparece o cara indo pro hospital, todo quebrado, meu, muito foda. Ele tá falando que é o efeito, mas nem por isso. O Jack Chan ele dá o pulo, ele pula um muro e mostra ele pulando o muro 3 vezes seguidas. Tem filmes dele que mostra por história, tem alguns que ele pula no helicóptero, mostra 3 câmeras diferentes, tem também. 3 câmeras diferentes, mas não repetindo a mesma cena. Não, mesmo aquele não, é repetindo sim. Tem sim, depois você procura, eu acho que é o 3. Bom, o filme aqui do Já chama-se Asian Pacific Elimination Service. É um filme inspirado em Os Mercenários, né, que tende a tirar aposentados orientais. É, fodões pra fazer uma super missão aí. Filme que, na minha opinião, está fadado ao fracasso já. Ah, você viu o Triple X reativado e tá lá o Tony Jaa. Ele nem tá lá do filme. Eu não lembro dele no filme. E eu assisti esse filme. Ó, vai ter também o professor de artes marciais do Ken Reeves. Muito sabe bom, que ó. Que sabe o que acontece? Eu acho que nessa imagem aqui que eu tô vendo a notícia, eu acho que eu sei quem ele é. Mas essa imagem que eu tô vendo da notícia aqui não tá favorecendo. Deixa eu ver uma outra imagem. Eu acho que eu sei quem ele é. Ele é um dos Triple X, não é? É. Ah, então sim, eu conheço. Não, não é ele não. Não, não é quem eu achava que era. Não, mentira. Pesquisei o nome errado. Calma aí, vamos lá. Ele procurou o Tony agora, não já. Tony. Já. Antônio agora. Tony já, deixa eu ver. Liga já. Não, não é quem eu achava que era, não. Deixa pra lá. Porra, você tá mal, hein? Você tá empolgado, Dudu, com essa versão mercenárica? É lógico que eu tô, cara. Água molhada? Água é molhada, Dudu, quanto que você está empolgado pra ver esse filme? 100%, cara, muito porcentagem. E isso é legal que é um estúdio novo que tem lá na... No país dele, que nem sei se é da China. O estúdio é novo, tem projeto pra outros filmes. Esse filme vai custar uns 12 milhões de dólares e tem que lembrar que o Mercenários custou 80. É porque o orçamento é muito diferente, né, dos Estados Unidos e do resto do mundo, né? Desse jeito. Muito bom. É, Homem-Aranha de Volta ao Lar passará por refilmagem. Refilmagem. Na opinião do Marcos, eles poderiam filmar e tirar um pouco do Homem de Ferro que tem lá, né? Seria bom. Bom, o Larry Henry, que interpreta Liz Allen em Homem-Aranha de Volta ao Ar, confirma que nas... De Volta ao Lar. Confirma nas stories no Instagram o início das refilmagens da reprodução. O que quer dizer que da é... Da produção, não reprodução. Oh, meu Deus do céu, tá foda de ler com esse óculos. Óculos 3D não dá. Resumindo, Dudu, o que quer dizer isso? Então, todos os filmes passam por refilmagem, isso é normal, não tem como mudar. Mas a Marvel tenta fazer pra refilmar menos. As refilmagens, às vezes, é pra acertar alguma coisa que, tipo, na montagem ele fala, não ficou bem isso. Ele precisa de uma ceninha a mais aqui, outra ali. É, foi uma coisa que não ficou muito entendível, daí faz uma cena a mais pra explicar melhor, assim. Eles exibem pra algumas pessoal, aí recebe algumas críticas. Ah, você podia arrumar isso aqui, tirar um pouquinho de Homem de Ferro dali, ou melhor, tirar tudo do Homem de Ferro. Nossa, eu gosto do Homem de Ferro, mas eu achei que pra um filme do Homem-Aranha é muito Homem de Ferro. Eu só acho que vocês viram o trailer que tem muito ele, mas daí pode ser que no filme tenha só um pouquinho mais. Só. A minha única esperança é isso. Cara, sim, mas sim. Você... O Homem de Ferro esteja lá. Mas você pensa que se o trailer, que é uma versão reduzida do filme, tem 50% de Homem de Ferro, imagina um filme. Não, mas às vezes eles pegam tudo exatamente pra puxar pro Homem de Ferro. Exatamente, cara. O trailer internacional, que é o americano, não tem muito ele não. É tipo o filme do Godzilla. No trailer ele aparecia várias vezes, só que aí tudo do filme, tudo do dos 10 segundos que o Godzilla aparece no filme, tava no trailer. Exatamente, isso que ele quis dizer. É porque o Magarém, eu não acho que o Homem-Aranha precisa do Homem de Ferro pra alavancar o filme. Acho que não precisa, tudo é o Homem de Ferro. A Marvel precisa, com certeza, aí talvez a Sony tenha falado, putz, mas eu quero o Homem de Ferro aqui pra alavancar a audiência também, a bilheteria. Bom, como o pessoal acha que a Marvel está fazendo uns filmes aí mais enxutos, né? Uns negócios mais preto no branco, eu acredito que as refilmagens devem durar no máximo 2 semanas e ir para a parte final, né? Normalmente é isso. Tem que lembrar que tem ou refilmagens curtinhas das cenas, ou o cara faz muita besteira, faz uma refilmagem grande, mas aí o filme tá errado, cara. Muito bom. De novo, Ridley Scott, cara? Tá foda, hein? Vamos lá. Esse mané. Manel, caramba, olha o que tá falando aí. Ricardo Scott, se eu fosse traduzir pra português, né? Dá bem que não vai traduzir. Vai dirigir drama baseado em história real sobre sequestro. Qual a novidade, Magari? É tipo assim: o cara sequestra a filha do cara e ele ouve a voz no telefone e diz: vou te pegar. Eu não sei quem você é, não sei onde você tá, mas eu vou te pegar e vou te matar. Inclusive, esse filme é um clássico, né, cara? Muito bom. E tem que lembrar que essa é história real, dirigindo história real, como ele tá muito ficção, é muito legal essa parte. Tem gente que importa, você não. O Dudu importa com tudo, cara. O jovem foi mantido acorrentado em uma caverna por 6 meses, um resgate equivalente a 17 milhões foi solicitado para a família. O Ridley Scott foi o que cometeu, que prometeu e não cumpriu lá. Eu nunca vi esse filme. Não perdeu nada. O que ele prometeu? Não, ele prometeu e não cumpriu. Prometeu. Eu gostei do Prometeus, mas é meio ridículo que os caras tiram. os cientistas que são meras mentes do mundo chegam no lugar, tá respirando, dá pra respirar muito, tirar o capacete. Burrice. É cheio de erro esse filme. É parte do universo do Alien, não é? Sim, é uma coisa antiga, mas do passado. Se fosse antes do que vai mostrar no Alien. Apesar do Alien ser futuro, mas é. É o futuro daqui, mas ainda é o passado de lá. Esse Alien Covenant vai ser continuação do Prometheus, que é antes do Aliens. Do Alien. Entendi. Bom, Homem de Aço 2, Warner cogita Matthew Vaughn para dirigir o filme. Ele dirigiu o Kingsman, cara. Eu acho que vai ser genial se ele aceitar. Muito bom. Eu acho assim, A DC e a Warner, inclusive saiu até um podcast de uns amigos nossos aí falando a respeito. Vou ver se eu acho pra pôr no post. É, a DC, tá, não, ela não tem de todo filmes ruins, mas ela tá fazendo umas merda que tá estragando. Por exemplo, eu, de novo, eu não acho o Homem de Ferro, o Batman vs Superman, um filme ruim, né? Mas eu acho que antes de ter ele, deveria ter tido o Homem de Aço. Eu precisava. Bom, todo mundo já conhece o Superman, mas essa versão diferente, mais dark do Superman que tá apresentando, né? Eu não conhecia. Aí alguns assumiram que o Batman vs Superman seria tipo o Homem de Aço 2. E agora vai ter o Homem de Aço 2? Ah, não é mal. Não tem Homem de Ferro 2. Daí teve o Vingadores, tem ele também. Tem o Homem de Ferro 3. É a mesma coisa. Sim, mas o teve o Homem de Ferro 1 e 2. O que o Batman vs Superman, logo que foi anunciado, seria o Homem de Aço 2. Aí falaram que ia ter o Batman. Não vai ser Homem de Aço 2, vai ser Superman vs Batman. Não, isso. Não, o Batman. A gente só tem o Batman aqui, não se importa com os outros personagens. Então é Batman vs Superman. Exatamente, tipo, era Homem de Aço 2 e teria o Batman. Aí agora vai ter um Homem de Aço 2? Normal, qual é o problema? Que vai ter o Batman também. Que a DC não isso... consegue fazer nada sem ter o Batman. Quando o Suicida também teve o Batman um pouquinho. Tá, a DC. A Maravilha fala que vai ter o Batman lá. A DC... Só se for no final. A DC deveria mudar o nome pra Batman Comics, né? Sim. Pô, meu, o filme do Batman lá, Cavaleiro das Trevas, ganhou Oscar, melhor ator coadjuvante. Real bilheteria, os últimos dois filmes do Nolan, 1 bilhão passou de bilheteria. Então é lógico que o Batman é famoso, cara. Ganhou, né? Será que ele ganhou Framboesa de Melhor Morte? O terceiro merecia, porque aquela morte. E a própria atriz é boa também, ganhou de Oscar. Mas tava... É uma trilogia que eu acho super valorizada pra caralho. Eu gosto muito do primeiro filme. Eu acho o primeiro legal, os outros dois são uma bosta. O primeiro é legal, o segundo, o Coringa é legal pra caramba. E o terceiro é uma bosta. O povo só diz isso, que o Coringa é legal, mais nada. E é, meu. Só porque o ator morreu, senão. Não, antes disso já estão falando bem do cara, meu. O pessoal não fala assim, o Batman 2 é um bom filme. O que você acha do segundo filme da trilogia do Nolan? Ah, o Coringa é legal. É só o que você ouve. Mas ele é foda, é o melhor do filme. É foda, mas então tirando ele não teria filme. Tem gente que fala que o Batman também tá ótimo, eu não acho não. Pra mim é só o Coringa. Eu acho na verdade a trilogia do Nolan sacal. Inclusive entre a trilogia. Entre a trilogia do Nolan e o Versus Superman, eu prefiro o Versus Superman. É, se você falar pra mim escolher se eu assisto de novo algum dos filmes do Nolan lá, ou do Batman vs Superman, eu assisto do Superman. Eu também. Ó, deixa eu falar, o Cavaleiro das Trevas eu acho o filme arrastado, eu gosto do Coringa, mas bate o Superman arrastado, mas eu assisto ele mais de boa, até a versão estendida assisti tranquilo, posso assistir até uma versão de 4 horas, cara. Então, do aí que tá, o Batman vs Superman, apesar da reclamação de ser arrastado, ele é menos arrastado do que a trilogia do Nolan. Eu concordo, a gente vai te matar, mas eu concordo. Mas é, cara, é menos arrastado. Eu não sei, sabe o que é? O Nolan, ele é um ótimo diretor. Mas dá a impressão, às vezes, no filme 2 e no 3, que ele quer fazer filme de arte. Nada contra filme de arte. Mas todos nós sabemos... Na verdade, ele fez o segundo filme, aí falaram que era um filme de arte e ele acreditou. Porque, na verdade, assim... Nada contra filmes altamente artísticos, mas nós sabemos que eles são arrastados por natureza, né? Tem uma mensagem a passar, o ritmo é outro. Mas não, não, esse ritmo, pra mim, na minha opinião, não é um ritmo que se encaixe com o Batman. Né? Dizem que o Cavaleiro das Trevas 3 ressurge, na verdade é pra ter continuação com o Coringa, mas como o ator morreu, teve que fazer uma coisa do zero, então por isso ficou uma porcaria. É. Você vê então, que o Bunny dá medo no começo, cara, ele tá muito o bom. O que mais me incomoda no Nolan, na trilogia do Nolan, eu gosto do primeiro filme, né, é um filme completamente diferente dos outros dois, mas aí depois ficou super, sei lá, eu não sei como definir. E você pergunta pra qualquer fã: e aí, o que, que você acha da trilogia do Nolan? O Coringa é foda. E é só o que você ouve. Então, se não tivesse Coringa, o filme seria uma merda. O Sileno é quem cala com você, gente. Calma, cara. Tava esperando ele responder alguma coisa. Eu acho que sim, cara, porque não teve outra pessoa pra saber disso. Ok, então pra finalizar aqui. Mas um bom que esse diretor, ele além de fez X-Men primeira classe, o Kingsman King S o primeiro, que o 2 é uma porcaria. Esse diretor é muito bom, cara. Então se ele for pra esse projeto, eu vou gostar muito. Ah, o problema não é o diretor, o problema é o. Por exemplo, o Esquadrão Suicida, que eu acho uma bosta. O problema dele foi que a Warner picotou o filme, cortou pra todo lado, fez Nossa. Qualquer jeito lá. É muito mal cortado, cara. Não é a culpa do diretor. Esse diretor falou que não Sim. quer um filme sério demais, que é um filme colorido, que o Superman é colorido, não é coisa séria. Então por isso que eu tô achando legal isso. Mas a Warner, ele quer alguma coisa, mas e a Warner? Bem, se a Warner não fizer o que ele quer, Warner, ele cai fora do projeto e ela se vira, então. Mas se ela quiser mesmo, é você sabe o que é foda? O pessoal reclamou que Batman e os outros filmes estavam... que eram muito darks, né? Aí eles falaram assim, não, vamos dar uma colorida no Esquadrão. Mas eles pegaram pesado, né, cara? Porque o Esquadrão Suicida parece um arco-íris. É, sim. Caramba, arco-íris? É um arco-íris num dia de chuva bem escuro. Bom, e pra finalizar, Power Rangers. Já finalizou. Até a próxima. Não, vai. É, participação dos atores da série original é confirmada, assim como uma cena pós-crédito, Magari. Oba. A série da série original? Da Alameda dos Ranger? Não, Magari. Power Ranger, Magari. Ah, então não é original. Original do Power Ranger. É original, Magari. Ele não é uma série original, mas o Power Ranger. Você entendeu, né? Ele é remake. Ele é o remake, ok. Não, ele não é remake, ele é uma adaptação. Remake. Adaptação. Remake é quando você refaz a mesma história. A história não é a mesma. Não, é outra coisa, é reescrito totalmente. Então é adaptação. Remake. Tá. A adaptação dos Power Rangers, né? E agora o novo filme. Vai contar aí, talvez, com o Tommy, com a Kimberly. Com a Trinity. É. Não, porque ela morreu. Ela morreu no acidente de carro. Detalhe. Billy, e talvez o que que é? Talvez eles façam papéis, lógico, de pessoas bem velhas no filme, né? E pode ser pontinha igual o Caça-Fantasma Novo, que os atores em original aparecem pontinhas bem rapidinhas. Pode ser isso também. Filme que eu acho foda pra caralho. Eu também acho muito foda. Acho muito bom. Tem gente chata que não gosta, mas também. A única piada boa de lá é uma que tá na legenda, não no filme. Ah, entendi. Meu amigo Wellington Magalhães, então pra finalizar o nosso programa, deixa eu falar, ele falou de cena pós-crédito, teve no Kong, não teve, meu? Teve. E é boa? É uma animação, já me contaram. Não, não é animação. Não? Não. Eu entendi errado, então. Mas é boa a cena? É legal. É boa, ele faz, vai começar, agora tudo é o universo compartilhado. Sim. Agora. Melhor que Godzilla. Spoiler, o Godzilla aparece na cena pós-crédito do King Kong. Tome. Sim. É porque o novo filme dos dois personagens vai ser encontro dos dois, vai ser o Versus. É. Que vai ter agora o Godzilla 2, né? Em 2000, sei lá qual. É que na verdade Sim. o Godzilla ele caça monstros, né? Posso falar? Posso dar spoiler? Pode. Fala. Dane-se, eu vou dar spoiler. Que no, durante o Kong é falado, conta um pouco da história dele lá. Eles falam que o Kong que é a ilha lá do. A Ilha da Caveira. Era assolado por um monte de monstros gigantes, uns bichos que tem lá, os bichos lagarto. Aí durante o filme é falado que apareceu três macacos. Uma família. Uhum. Três gorilas gigantes e botaram a ordem na bagaça lá. Não. Só que esses bichos lagarto mataram o pai e a mãe, os gorilas maiores, ficaram só o filhote. E o filhote é o Kong. Maneiro. Aí deixa no ar assim se. Que eles aparecem sempre que precisa. Igual falaram no Godzilla mesmo. E quando virar quando o Kong virar o King, ele vai ficar grandão, daí dá pra lutar com um Godzilla que é gigante. Quer dizer que o Kong ainda é bebê no filme? É, não é bebê, ele é tipo um jovem. Ele é jovem, é. Ele não é um gorila adulto. Exatamente por isso que o filme chama só Kong, não é King Kong. Não, o King Kong ele só é chamado quando ele vai pra cidade. Sim. No filme original. O nome lá na ilha ele era chamado de Kong. É, mas por isso mesmo. Aí na cena pós-crédito mostra o personagem do Thor lá, o Thor e a Capitã Marvel lá numa sala lá. Aí os caras falando que não existe só o Kong, que aí mostra a empresa lá, que é a mesma empresa que tinha no Godzilla. Aí mostra um slide, tipo aquelas pinturas de caverna, sabe? Uhum. Vários monstros, falando que existe vários ao longo do tempo. Aí no final mostra uma dessas pinturas, que é o Godzilla lutando com o King Ghidorah. Não pode esquecer que também dizem que o Pafkirim talvez possa entrar no universo também. Ah, e talvez até o grande muralha do Matt Damon também. Eu falar, até muralha falaram que tem a ver com o Pacific Rim. Tu falou no Monsterverse, falei, caramba, meu, eu quero ver muralha? Isso. Entendi. A grande muralha, ó. Do Matt Damon. É porque na verdade o que acontece? É da mesma produtora, né? Eles têm essa liberdade se quiser. Sim. Tem, tá tudo. Faz o que quiser, juntar os quatro filmes juntos, cara. Só que eu acho um pouco difícil porque o Pacific Rim é em outro universo, né, cara? Completamente diferente. Quem falou? Você que tá falando, cara. É, tá. Pra finalizar, ó. Ali apareceram os monstros lá. Aí tem os robôs pra enfrentar os monstros. Exatamente. No Godzilla, teve o Godzilla pra enfrentar aqueles bichos estranhos lá. Apesar dele não ter aparecido. Entendi. E no Kong tem o Kong pra enfrentar esses bichos lagarto que tinha no filme. Talvez se a gente puder Cloverfield o filme, o monstro, né? Daí tem a rua Cloverfield e vai ter mais um que vai ser no mesmo universo. Acho que passa no espaço, alguma coisa assim. E é o universo, filmes que fazem parte do universo, dá pra fazer isso também. Entendi. Até porque o. Agora eu caí na real, até porque o Ciclo de Fogo pode ser no futuro e aparecer o Kong bem velho, né? Isso, claro. Sim, tá bem. Muito ele bom. Aparece das cinzas do Kong, aparece lá. É, pra finalizar nosso programa, nós assistimos dois trailers, não tão novos, né? Mas vamos lá. Uhum. O primeiro, eu quero ouvir a opinião do senhor Elton Magaren sobre Colossal da Anna Hathaway. Só pra deixar claro, o Colossal é um kaiju também, né? Assim como o King Kong. Sim. É, que está invadindo o Oriente. E a Anna Hathaway descobre que pode controlá-lo. E isso a gente. Porque a gente vai descobrir no filme. Magari, sua reação. Então, coisa doida. A ideia é doida, daquele tipo de ideia que ou dá muito certo ou dá mais errado que. Esquadrão Suicida. Concordo, cara. Eu acho que qualquer coisa que a Anna Hathaway deve ser visto, menos Batman. Assim. Ah, se bem que ela é a única coisa que salva aquela bosta de filme lá. É, aquele Colan. Pois é. É. E aí, Dudu, o que você achou do Colossal, a ideia e os trailers até agora? Eu não acho que é um trailer que atraia muita gente pro cinema, não, cara. Eu não sei fazer sucesso, não. Eu vou ver eu nem no cinema, não. Vou ver outro lugar, depois eu assisto em casa. Eu vi em loop o trailer. Eu quero ver você no cinema, duvido muito. Mas é aquela velha história. A gente sabe que quando sai um filme, por exemplo, King Kong, vai sair uma caralhada de filme com um monstro gigante, né? Isso. Então isso aí entrou na onda, mas é mais pra comédia do que pra seriedade em si, né? O que é bom, cara, porque o Monstro Gigante dá pra fazer vários gêneros. Até Ultraman tem uma paródia de comédia, o cara escova o dente pra se transformar. Bem legal. Muito bom. E nós vimos o trailer, o último, né, o terceiro trailer de Mulher Maravilha, um negócio mais Game of Thrones, na minha opinião, né? Bem produzido, cara, e espero que agora vai o universo DC e falem, ó, tá indo bem agora. A Capitão América de saias. Capitão América de saias, é verdade. Pô, sacanagem, cara. Cara, eu tenho... Tá aparecendo o primeiro Vingador lá. Só que é na Primeira Guerra, não na Segunda. Então, mas é de guerra. Não, não tô falando mal, tô falando que... Tá aparecendo. Dizem que na verdade é pra ser a Segunda Guerra, mas como tem o Capitão América, pularam pra Primeira, cara. A minha única opinião é que é a seguinte, uma das coisas que me deixou mais empolgado no Batman vs Superman foi a Mulher Maravilha, porque eu tava quase dormindo naquela batalha, uhum. Até ela aparecer, tudo muda quando ela aparece. E então, a mesma música tá no trailer, cara, a música Túmulo do Odio. Então a música dela é muito foda, é uma das melhores músicas de herói de todos os filmes, sabe? Marvel, DC, por aí vai. Eu não vou no cinema, mas quando sair por aí, uhum. Eu assisto. Eu vou ao cinema. Porque é o seguinte, é contra a minha religião. Ô Magari, você lembra, por exemplo, do tema do Homem de Ferro? Não. Você lembra do tema do Thor? Menos ainda, né? Mas todo mundo lembra do tema da Mulher Maravilha. É. Eu não lembro dos Vingadores, que os caras falam que é muito bom. Eu não lembro dessa trilha. O dos Vingadores é o único desses filmes da Marvel Studios que eu lembro o tema. Eu não lembro, cara. Nossa, pra mim esse é grego, não cabe de falar. Então, mas, não, o grego é Mulher Maravilha. Bom, então pra finalizar, né? Duas coisas que os filmes do Marvel Studios têm de fraco são a trilha sonora e os vilões. Os vilões, sim. Tá tudo bom. Foda. Bom, então a gente finaliza. Vocês viram o trailer do Deuses Americanos? Não vi ainda. Saiu agora? Saiu hoje? É sério, né? É a série, vai ser a série. Da série, lógico. Não, não deu tempo de ver. Tá prometendo muito bom, cara, eu quero assistir. Eu comprei o livro hoje. Não. Vamos ver quando chega. Você acha genial, Magari? Não, genial não. Mas eu comecei a ler, eu li uns capítulos, eu li umas 100 páginas. E tá não, bom? O livro é legal. Não. Não é uma coisa, meu Deus, que coisa foda. Mas é legal. É uma boa ideia, né? Sim. Opa. Muito bom. É, a gente falou então de Mulher Maravilha, que ela é grega, então a gente termina, ó, veja bem o gancho, hein? A gente termina esse programa com um beijo, Mulher Maravilha. Que susto! Tá esperando outra coisa pior. Cara, então. Pior que beijo grego. É, isso mesmo. Ficamos por aqui com um grande cisco, beijo, Mulher Maravilha, né? Abraços, Magara, e até a próxima. Vai. Abraço por trás aí. Abraço, Dudu. Abraceta. Beijo, Mulher Maravilha. No seu também. Foge, foge, Mulher Maravilha. Foge, foge. Ok. Sobe a música. Sobe a música.